but here. Foda-se a indústria, foda-se o mundo, foda-se a puta, na moral, foda-se tudo. Foda-se essa porra de noticiário sensacionalista. Foda-se a igreja e o caralho a quatro que tá na revista. Ser humano a cada dia se torna bem mais alienado, caindo na escuridão dos próprios ditos iluminados, tá ligado? É, foda-se o capeta, foda-se essa bosta, foda-se a treta, foda-se lorota. Pra merda eu fecho a porta, do Donka 2 não se prende nesse mundo material. Grande urso na selva de concreto canibal. O mundo tá uma merda de baderna cibernética moderna. Nova ordem conserta, tá certa, concreta interna. Ocultismo do satanismo nunca foi nem será visto. Quem garante que o novo e antigo papa foi bem quisto? Cala sua boca, suja filho da puta. De prostituta alienado não sou eu, é quem se prende à indústria. Na minha caneta tem sangue, mas não assino contrato. Bicho 666 pentagrama, falo sobre diabo, mas não mato, não entendo. Cê tá vendo que eu já tô até sem calma. Puta, chega a ser tão puta que vende até a alma. Troca paz de espírito por coisas materialistas, por grana, fama, chana e por capa de revista. Por isso que a mídia que levanta fundo mesmo fode a porra toda, e que se foda sua imagem de perfeito. Meu sangue não é frio, pelo contrário, é explosivo. Quando a raiva sobe, é surra no microfone com o tio. E assim eu vivo em perfeita insanidade, nessa cidade com diversas variedades de propriedades em verdades. Eu vi vários trouxas arrombados que esperei na minha face, mas lambi minhas coxas quando melhoro a fase. Eu sei quem é verdadeiro, quem é que tá comigo. Não é pelas letras nem pelo lifestyle que é meu amigo. Foda-se o que tu acha do rap ou do meu estilo underground. Xingo mesmo, chapo mesmo, transo mesmo no playground. Meus olhos jorram lágrimas cremáceas. Mando foda-se indústrias e religiões. Foda-se as massas. Enquanto eu choro, sangue que se fixa nos olhos. Joga menstruação no seu e simula um falso ódio. Foda-se Satanás e seus falsos seguidores. Foda-se igrejas e falsos pastores. Foda-se democracia representativa e nativa. Foda-se quem não tem a paz da cannabis sativa. Ninguém é tão burro que quer atrair negativismo. Só esses retardados com falsa blasfêmia e cinismo. Foda-se qualquer tipo de marionete. Eu sou do Donka 2 e esse é meu rap. Eu sou eu, verdadeiro, nunca escondo a cara. Vomito com tuberculose e a fumaça que tu inala. Eu não sou o que escolhe uma mina só pelo fato dela ser bonita, pra mostrar pros outros retardados mentais. Eu sigo a alma toda hora, todo momento. Foda-se a indústria, foda-se as regras, caralho. Eu sou eu, se foda o resto. É isso aí, foda-se o mundo, foda-se a indústria.